mano, não acredito mais, eu tô assim, cavando minha cova, traçando o meu fim. Meu Deus do céu, me livrai da tentação, do tráfico de droga, das piranhas, de roubar mansão. Tá foda, embaçado, eu não sei mais quem sou, não sei da onde vim, não sei pra onde vou. Cachorro louco, alucinado, sem temer a morte. Minha arma, meu dinheiro, são meus truta forte. Troco tiro com os pilantras, seja lá quem for. Assalto banco, roubo posto, mato por amor. Já fiz de tudo e mais um pouco, pode acreditar. Minha maior decepção foi ver minha mãe chorar, vendo o corpo do meu pai no chão ensanguentado. O pior, eu com a arma na mão ali parado. Discussões, palavrões, ele partiu pra cima. Sem pensar, sentei o dedo louco de farinha. Uma lembrança, aquela cena, um amargo gosto. No reflexo do espelho, sangue no meu rosto. Batizado no crime, pelo sangue do pai. No canto do barraco, lá fora a chuva cai. Junto com ela, vem recordações, muito desgosto. Eu vou dar um teco, eu tô ficando louco. A depressão começa a me pegar. No meu barraco, não quero ficar. Pra onde olho, vejo vale assombração. Já tô me vendo dentro de um caixão, sendo enterrado num buraco sozinho. E no bar me velando, são meus inimigos, dando risada do que aconteceu comigo. Na madruga, na sequência, uma pá de tiro. Só me lembro do meu último olhar. Uma cena triste, era de chocar. Minha mãe me abraçando, chorando, rodeando a pá de gente, tudo me olhando. Que nada, ó, segue em frente, guerreiro. Se embarco nessa aí, não tem mais jeito. Tentar parar não dá, deixa quieto. A maldade tá no olhar e eu tô esperto. Estou sozinho nessa selva de pedra. Uma arma na cintura, conto com ela. Os meus amigos, ninguém tá do meu lado. Mas um dia que se passa, eu continuo alucinado. Refém da violência, desde a adolescência. Oh pai, vivo num mundo de carência. Viver assim, o que é pior? Sem família, sem ninguém, um homem só. Refém da violência, desde a adolescência. Oh pai, vivo num mundo de carência. Viver assim, o que é pior? Sem família, sem ninguém, um homem só. Agora eu sei o que é ser um cara solitário. Sem ninguém por perto, são maus os resultados. Arrependido, eu preciso só de uma chance. Senhor, por favor, me dê só uma chance, pra eu provar que não tenho só em mim maldade. Pra eu provar que também tenho em mim bondade. Mas já é tarde, os convites vêm de todo lado. E nessa noite já tenho um plano tabulado. Meti os ferros, ó só, dois vigia foi mole. Agora é só contar quanto tem nos malote. Nossa, quanto dinheiro, todo mundo louco. Eu vou pegar minha parte, comprar uns panos novo. Parece um sonho, mas não, virou pesadelo. Quando ouvi a sirene e agora parceiro, pra cadeia não posso, de lá não sai nunca mais. Já sou reincidente de várias fitas atrás. A cocaína, adrenalina, sou ingrediente pra pegar, meter os ferros, esvaziar o pente. Nessa hora minha mente dá um break e apaga. Me lembrei da minha infância, o tempo não para. Maldita hora que troquei a bola pela cola. Maldita hora que larguei a escola pela droga. Há muito tempo eu já previ esse final. Então chegou minha hora, não é filme, é real. Filme é real. Desde a adolescência, ó pai, vivo num mundo de carência. Viver assim, o que é pior? Sem família, sem ninguém, um homem só. Refém da violência, desde a adolescência, ó pai, vivo num mundo de carência. Viver assim, o que é pior? Sem família, sem ninguém, um homem só. No mundo a maldade é inimiga de quem não tem fé. Mas olha o pai.